Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Prosseguimos no estudo do capítulo 4 do livro das profecias finais. Finais de um ciclo que se encerra mas que dão início a um outro ciclo. Não significa o fim do mundo, como já explicamos aqui várias vezes. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Meus amigos e meus irmãos, voltamos ao versículo 1 do capítulo 4 do Apocalipse de Jesus, segundo João, para destacar mais uma vez esta passagem. João vê uma porta aberta no céu. E aí ele tem visões maravilhosas. Pois uma porta aberta no céu, imagine o que tem do outro lado, que existe do outro lado, de belezas e também de revelações. E quando se fala em revelações, muita gente pensa em coisas místicas ou altamente místicas ou até míticas. Mas quem pensa assim é que vive um mito. Porque já explicamos, lembramos sempre da lição insuperável do apóstolo dos gentios. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Então, o Apocalipse é visão de fatos ocorridos no céu, usando linguagem mais moderna, outra dimensão, outras dimensões. Estando o céu fechado, fica difícil, né? Porque as coisas lá, relativas a espaço e tempo, são bem diferentes das concepções que temos aqui na Terra. Basta ver que, apesar de tanto desenvolvimento do conhecimento científico, a matemática, a física, na geometria, muita gente, gente boa, ainda continua apegada à prisão. de dia e noite, 24 horas. No espaço não há isso. Ou aos espaços terrenos do planeta Terra. No espaço não há isso. Então, se uma porta se abre no céu, quanta coisa será revelada àqueles que têm humildade diante de Deus para reconhecer que nada sabem ou pouco sabem, como fazia Sócrates, e poderem assim, porque entram nessa sintonia, tornarem-se aptos a entender o que vai ser revelado. Humildade acima de tudo. Mas olha, eu preciso lembrar uma coisa. Muita gente, quando se fala em humildade, saindo do assunto aqui do Apocalipse, eles confundem humildade com sabujar, puxar saco, beijar o chão, beijar o tapete. Não. A humildade é, acima de tudo, corajosa. Mas não corajosa para fazer o mal. Não corajosa para provocar guerras. Corajosa para enfrentar o desconhecido e aprender. Que diz o Cristo: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Porta aberta no céu. Se perguntar a uma criança, muita gente: onde é que você vai depois que você morrer? Eu vou para o céu. Alguns sarcásticos dizem: eu vou para o inferno mesmo. Aquela coisa toda. O céu, então, lembra a vida espiritual. Portanto, o espírito. Que Deus é espírito, disse Jesus à samaritana. E ele completou: e como tal deve ser adorado, que assim ele o quer, em espírito e verdade. E eu volto a chamar a atenção. Jesus revelou-se como o Messias prometido desde Moisés, não foi para um grande sacerdote, nem um político daquele tempo poderoso, nem aos romanos. Ele só vai fazer isso lá diante de Pilatos, no final. Ele diz que ele é o Filho de Deus e que tem poder até sobre Pilatos. E aí o crucificaram. A samaritana era uma mulher que tinha tido 5 maridos. Mas deixemos isso lá, isso era problema dela. Digamos, era Zé Povinho. Foi para o Zé Povinho que Jesus se revelou. Ela era uma pecadora, no dizer de tantos moralistas, que a gente não sabe o que fazem escondido. Mas foi para ela que Jesus revelou-se como o Messias prometido desde Moisés. E mais, foi para ela que, a quem Jesus disse que Deus é Espírito, quando ela perguntou, por ser samaritana, se Deus deveria ser adorado no templo de Jerusalém ou no monte Gerazim. E Jesus então disse que época viria em que Deus não mais seria adorado em templos de pedra feitos por mãos humanas, porque Deus é Espírito, como tal quer ser adorado. E que nós fomos, por isso, criados à sua imagem e semelhança em espírito. Ah, mas tanta gente faz barbaridade. Mas é que a lei da evolução existe. Nós temos que evoluir. Sabe que o homem da caverna, coitado, teve que ficar sendo homem da caverna o tempo todo, enquanto você fica sentado na cadeira aí, vendo televisão, o tipo? Ou diante do computador, jogando, ou andando em aviões supersônicos, enquanto o homem da caverna tinha que rastejar e caçar com tacápio, mas lá, ou seja, um porrete. Isso é egoísmo, hein? O homem das cavernas também tem direito a evoluir. Mas eu dizia, voltando ao versículo primeiro, que nós estamos hoje estudando agora, neste momento, João viu uma porta aberta no céu. O céu é a morada dos espíritos, todo mundo entende assim. Ora, nós sabemos que está profetizado que no fim dos tempos os mortos sairiam dos seus túmulos. Muita gente fica esperando assim, abrem-se os túmulos e saem aquelas coisas todas horrorosas, deformadas. O pessoal tem que deixar de ver filme de terror. Bem, não é nada disso não, pessoal. Os espíritos estão se manifestando no mundo inteiro, não só nas reuniões espiritualistas. A Virgem de Fátima é a manifestação de um espírito superior. Na revista LBV, de dezembro de 90, há uma manifestação de espírito ocorrida para irmãos evangélicos. Um caso de materialização narrado por um escritor protestante, que convém repetir, pois se trata de um acontecimento muito belo e ilustrativo. Mas antes, porém, eu vou recorrer, já que eu falei que no fim dos tempos está profetizado que os mortos sairiam dos túmulos, é a ressurreição do espírito. E a carne para nada serve, disse Jesus. Vamos ao juízo de Deus, capítulo 20 do Apocalipse. Eu vou ler, só nos interessa aqui o versículo 13, na verdade. Mas eu vou ler dos versículos 11 a 15, que isso aqui é muito bonito. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o mar deu os mortos que estavam nele, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, foi lançado para dentro do lago do fogo. Quer dizer, do sofrimento. Lago de fogo é sofrimento. Eu falei no versículo 13, mas são o 12 e o 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, quer dizer, saíram dos túmulos. Então os livros foram abertos, ainda outro livro, quer dizer, os livros que relatavam os fatos dessas criaturas durante as suas muitas vidas. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Vejam bem, não é suficiente a fé. A fé nos leva a realizar obras. O fervor, a devoção, o amor, tudo isso, fervor não fanático. A devoção não sectária. Mas fervor, a devoção, iluminados pelo amor, que sem amor nada feito. Um livro da profecia final, quer dizer, da transformação dos tempos, não fim do mundo, que vem de um Deus que é amor, não pode ser interpretado com ódio. Chega de ódio. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o mar deu os mortos que estavam nele. Isso aí já é o versículo 13. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Mas eu dizia, convém repetir, aquele caso de materialização, ou nome qualquer outro que queiram dar ao fenômeno, narrado por um escritor evangélico. Trata-se de um acontecimento muito belo e ilustrativo. Eu já apresentei no programa, mas já me pediram para apresentar outra vez. Vamos lá. Num volume intitulado Átomos da Paz, edição protestante da Casa Publicadora Batista de Santo André, São Paulo, o autor José Nunes Siqueira relata um interessantíssimo caso de materialização de uma entidade espiritual. Conta o escritor, nas páginas 79 e 80 do seu livro, que dois pregadores do Evangelho se dirigiam de automóvel para uma cidade onde realizariam à noite uma conferência sobre a segunda vinda de Jesus, e sobre esse tema inspirador conversaram todo o tempo. Jorge Tavares dá um grande destaque a esse fato também. E Jorge Tavares é espírita. É porque estamos diante de uma realidade. O valor do ecumenismo está nisso aí. Você não tem algemas, não tem cangalha. Então, você não tem a cabeça fechada, você tem a sua alma aberta. Você quer a verdade, onde ela esteja. E no mundo ninguém é dono da verdade, o dono da verdade é Deus. Mas, prosseguindo na leitura. A meio do caminho, notam os pregadores que ao lado da estrada, um cavalheiro bem trajado fazia sinal indicando querer uma passagem na direção da cidade. Parou o carro. Ao continuar a viagem, prosseguem também a palestra que já vinham mantendo a respeito da conferência da noite sobre a vinda de Jesus. Segunda vinda, prometida pelo próprio Jesus no Evangelho e no Apocalipse. E seus apóstolos também falo muito nisso. Num dado momento, o estranho passageiro, que foi alvo da cortesia cristã dos pregadores, lhes faz a seguinte pergunta.